然后哎呦一下就是然后呢 Thank you. Senhor, bom dia, passageiro 2223. Boa noite, 207, pessoal, tá? Por 1, 2, 2, 3, obrigado. Boa noite, Thank you. Thank you. Oscar Eco. Uno, tres, seis, dos, via Fuca 3 Tesla. Essa lavadeira azul, essa palmeira, saída, quanto? A gente vai chegar aqui, a gente vai pagar a temporada, a gente vai ter a temporada, a gente vai ter a temporada. Saída, quanto? Era 1,70, 2,70, 2,70.